Olá, boas! Estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E infelizmente para alguns, infelizmente para outros, a gente está chegando no último bloco do programa Lixeirinha. É uma pena, porque a gente gosta muito de fazer companhia para vocês ouvintes. Nessas noites entediantes de quarta-feira, né? Nessas tardes de domingo, tampouco entediantes, mas menos um pouco, porque pelo menos, né, é domingo, é um dia. Eu acho domingo mais entediante. Mais entediante ainda, é verdade. Quarta-feira tá à noite, né, tipo, fim de expediente. Eu só falta quinta e sexta, o pessoal já começa a sair na quarta. A gente apresenta o programa limpo, a gente toma um banho antes de vir pra cá, pra rádio. Esse programa é ao vivo, como todos vocês sabem. E pra fechar o programa com chave de ouro, o que, que a gente tem pra esse último bloco? Tem eu. Tem você. Tem eu. Então, como sempre, eu falo de mulheres. A minha vida é quase toda dedicada a isso. Reconhecer as histórias das mulheres, a conhecer as artistas mulheres e entender o mundo do ponto de vista delas, já que... Começou um discurso feminista. Já que a história não conta muito, né? A história não tem o ponto de vista feminino. Então... Não conta muito e distorce também que conta, né? Então o que a gente tem, assim, de... Pra falar sobre mulheres é só o que elas fizeram, né? O que elas fazem. Por isso que eu gosto muito de escritoras, mulheres, diretoras de cinema, mulheres e cantoras e artistas e compositoras e intérpretes e blá blá blá. Mas não tem nada a ver com o que eu ia falar. É que então eu conheci essa multi-instrumentista de 30 anos que... Ah, tem tudo a ver. Grava desde 99, mais ou menos, chamada Emily Wells. E ela toca muitas coisas e é bem interessante, assim, ver ela ao vivo. Ela toca mais com sintetizadores, tocando violino, sabe? Tem uma formação meio clássica, mas... Ah, é um vídeo que tu tava assistindo esses dias aí. É. E é meio interessante, assim, é uma voz muito bonita também. Nós vamos ouvir três faixas de discos aleatórios que eu separei. Dirty Snakers and Underwear, Johnny Cash's Mama's House. É Mama's que tá escrito aí? É. It Becomes the Color in Stalker. É... Muito linda a sua letra. Nossa, tô bagunçada. Essa música, essa última, é música de um filme que vai estrear agora dia 1º de março, chamado Segredo de Sangue. Eu vi o trailer, né? Óbvio que eu não assisti o filme ainda, que não estreou. É um suspensezinho, assim. Os suspenses, geralmente, pra mim, na minha opinião, são muito óbvios, sabe? Então, assim, tipo, apesar de eu ter achado que parece ter um filme que vai ser interessante, eu achei muito óbvio porque pelo nome, né, Segredo de Sangue, e o trailer... O trailer não diz muita coisa, mas é porque realmente os filmes de suspense são óbvios. A Nicole Kidman é mãe dela e o pai dela morre. E a Nicole Kidman fica com esse cara que acho que é o tio. Não sei se é o irmão do pai. Deve ser, né? Pode ser o irmão da mãe, né? Que vai casar com ele. E aí tem uma relação estranha, assim, pelo que deu pra perceber no trailer. Tem uma relação estranha entre todo mundo. Entre a mãe e a filha, entre a filha e o cara e entre o cara e a filha. Mas fica parecendo que a menina que é a endiabradazinha, que vai... Apesar de no início do trailer você imaginar que o casal meio que fez um... Eu tô falando tudo coisa na minha cabeça, não sei se é isso. Tá. Mas meio que tramou para matar o pai, sabe? Uhum. É, mas depois, assim, fica parecendo que ela, sabe? Tipo... Enfim. É, não dá pra saber, acho, né? Acho que vai ser um bom filme e eu achei interessante, é um filme que eu quero ver. Porque eu acho que esse nome, O Segredo de Sangue, pelo que eu notei do trailer e tal, é um spoiler, assim. Porque é mesmo uma coisa, Segredo de Sangue, por ser família e ter um lancezinho ali, sabe? Bacana. Então fica a dica de filmes aí, que a gente tava... Fazia tempo que a gente não dava dica de filmes e de livros. Tem alguma dica de livro falando isso? A gente tem alguma dica de livro? A Brumas de Avalon, né? Mas, então, eu tô lendo a clássico. Série Brumas de Avalon. E são, é uma série de 4 livros, é sensacional. É a história do Rei Arthur, contada do ponto de vista das mulheres, né? Das mulheres, no caso, a mãe, a irmã, a madrasta, as esposas e... As esposas, assim, dos reis, não do Arthur, né? Mas do Arthur e do rei anterior, do pai dele e tal. Então tem uma coisa meio assim, é romanceada, lógico, não é a história real, né? É um romance. E é uma série de 4 livros, eu li os 2 primeiros. É muito fascinante, eu quero ver o filme também quando eu terminar de ler a série. O filme foi dirigido por uma mulher? Não vi. Quem escreveu o livro é uma mulher, uma escritora. E ela dedica até no prólogo, né, do primeiro livro. Ela fala que agradece o pai dela por ter dado as revistinhas das crônicas de Arthur pra ela quando ela era pequena e tal. Que ela é apaixonada pela história do Arthur desde... Arthur é o nome do meu pai. Você é o Juninho? Sou o Juninho. Bom, beleza. Vamos de música, né? A gente se despede aqui de todos vocês, ouvintes do Lixeirinha. Ah, e lembrando que para quem se interessa por relógios de parede personalizados, a gente está fazendo agora relógios personalizados, né, para decoração da sua casa, do seu escritório, do seu banheiro, do seu qualquer lugar que seja. E você pode ter acesso ao catálogo desses relógios de parede pelo Facebook. É só procurar por Clock Art. É tudo junto, clock art, clock de relógio e art, de arte, de arte. Com E no final. Poderia ser sem E no final, mas é com E no final. E lá você vai encontrar todo o conteúdo do catálogo e basta curtir a página do Clock Art que você fica por dentro das novidades no catálogo, tá legal? E é isso, uma ótima noite de quarta-feira pra quem é de quarta, uma ótima tarde de domingo pra quem é de domingo. E se tem alguma coisa a acrescentar? Não. Não. Ah, beleza. E fiquem de bem com a vida. Um beijão pra todo mundo. E semana que vem tem mais. Logo mais tem mais. 1, 2, 3, 4. Até. Lixeirinha é bom porque não tem como piorar. Oi, oi, oi, oi, oi. Oh, Receitas da Semana, por Chefe Tuizo. The daughter and the son when the feast is over. Well,